podemos confiar. Só vós criou o céu e a terra. Podemos descansar. Seu poder limita as águas do mar. Quem nos dá motivos para viver? Hoje é o dia que o Senhor já fez. Garante um novo amanhã, é quem nunca falhou e nunca falhará. Amanhã nada nos faltará, o bom pastor nos acompanhará. Certamente o sol irá brilhar, em Cristo tudo novo se fará. Podemos confiar. Dia que o Senhor já fez. Quem garante um novo amanhã é quem nunca falhou e nunca falhará. Amanhã nada nos faltará, o bom pastor tudo novo se faz.